andrecedesmoral.com. Olha o sucesso! Eu vou ser Aladim, que é a Provai. E ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada. Hoje acordou enjoada. Quebra! O Léo chora. Isso é motivos pra sorrir. Fui homem pra fazer, sou homem pra assumir. Eu sei que sou novo, sou curtidor. Eu troco tudo isso por amar uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. E faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. O nome do assunto é Júnior Batata, decora. E para dessa, viu, mãe? Como é que é? E ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada. Hoje acordou enjoada. E aí? Ou não chora. Isso é motivos pra sorrir. Fui homem pra fazer, sou homem pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor. Eu troco tudo isso por amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na... Sabe por quê? Vai! Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Prometo que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Assunto é